tava lá, vi o que eu vi. Nem eu mesmo entendi. Eu não quero falar sobre isso. Quero fingir que nada aconteceu. Eu tenho medo do que não posso compreender. Quatro bichinhos passeiam pelo bosque.